Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. The Lord answers your prayer. O Senhor responde às suas orações. The problem is over. O problema é resolvido. God blesses you. Deus abençoa você. But soon after the blessing, mas logo depois da bênção, you focus on the blessing and forget the blesser. Você se concentra na bênção e esquece daquele que o abençoou. Or you get into financial trouble. Ou você se vê com problemas financeiros. And you cry to the Lord. E clama ao Senhor. Lord, I have not been faithful in the past. Senhor, não fui fiel no passado. But if you bless me again, I will change. Mas se o Senhor me abençoar novamente, eu mudarei. The Lord blesses you again. O Senhor abençoa você novamente. But before long, you go back to the old ways. Mas em pouco tempo você volta a ser como antes. Here, Abraham and Sarah go toward the Negev for a winter vacation. Aqui, Abraão e Sara vão para o Negev para umas férias de inverno. And then they decide to take a side trip to the coast of the Gaza Strip to a place called Gerar. E então decidem beirar a costa da faixa de Gaza e chegar a um lugar chamado Gerar. There they encounter King Abimelech. Ali eles encontram o rei Abimeleque. And there Abraham falls back to his old nature and lies about Sarah. E ali Abraão volta à sua velha natureza e mente sobre Sara. By now you would have thought that after the great spiritual blessings God has given them. Agora você poderia pensar, depois da grande bênção espiritual que Deus lhe tinha dado, after all of the first hand dealings he had with the Lord, depois de todo o relacionamento de primeira mão que teve com o Senhor, after the lessons he was given in trusting the Lord, depois das lições que ele teve de confiar no Senhor, after the incredible revelations and seeing the Lord face to face, depois das incríveis revelações e tendo visto o Senhor face a face, you would have thought Abraham would have stopped being afraid. Você pensaria que Abraão não teria mais medo. Yet once again here, as in Egypt years before, Abraham tries to pass Sarah off as his sister. No entanto, uma vez mais aqui, como no Egito anos antes, Abraão tenta passar adiante Sara como sua irmã. King Abimelech admires Sarah's beauty and takes her to his palace. O rei Abimeleque fica admirado com a beleza de Sara e a leva para o seu palácio. You can find this in the book of Genesis, chapter 20, verse 2. Você pode encontrar isto no livro de Gênesis, capítulo 20, verso 2. There she was once again stuck in a compromising situation. Ali ela estava mais uma vez envolvida numa situação comprometedora. A married woman captive in the harem of a man who is not her husband. Uma mulher casada feita cativa no harém de um homem que não é o seu esposo. Fortunately again, the Lord bails her out before Abimelech could touch her. Felizmente, mais uma vez, o Senhor livrou Sara antes que Abimeleque a tocasse. The Lord revealed to Abimelech Sarah's true identity. O Senhor revelou a Abimeleque a verdadeira identidade de Sara. Unlike the earlier time when Abraham lied to Pharaoh, diferente da vez anterior quando Abraão mentiu a Faraó, this time Abraham has reached such a spiritual maturity. Desta vez ele alcançou tal maturidade espiritual that he repents immediately about this lie and even he prays for Abimelech. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. amigo ouvinte. Olá, aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. No programa de hoje, veremos que a mentira era uma fortaleza na vida de Abraão. Como nós, que cremos na palavra de Deus, encaramos essa epidemia. Uma epidemia que está invadindo a vida dos cristãos e entrando em nossas igrejas com incrível velocidade. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 12, interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Welcome our listening friends. Bem-vindo, amigo ouvinte. It's a delight for us to join you once again. É um prazer para nós juntar-nos a você mais uma vez. My listening friends, if you have just joined us, we are continuing in our study of the life of Abraham. Meu amigo ouvinte, se você acabou de juntar-se a nós, continuamos em nosso estudo da vida de Abraão. Today we are going to focus on the freedom that is found in the truth. Hoje vamos focalizar nossa atenção na liberdade que é encontrada na verdade. I read an article which stated that a poll was taken by a widely circulating magazine. Li um artigo que falava de uma pesquisa feita por uma revista de ampla circulação. The poll stated that que as pessoas mentem mais agora do que há 10 anos atrás. And it says that 7 out of 10 people said that they were dissatisfied with the current standards of honesty. E dizia que 7 dentre 10 pessoas diziam que estavam insatisfeitas com os atuais padrões de honestidade. Lying is an indispensable social adaptive virtue that we could not survive without it. Mentir é uma virtude social adaptável e indispensável sem a qual não sobreviveríamos. An article entitled "The Truth About Lying" had the following information. Um artigo intitulado "A Verdade sobre a Mentira" trazia a seguinte informação. In the old view, lying, like other issues of morality, was seen only in black and white. Na visão antiga, mentira, como outros assuntos de moralidade, era visto de maneira clara. Children were taught that all lying was bad and deserving of strict punishment. As crianças eram ensinadas que toda mentira era má e merecia uma punição rígida. In the new view, na nova visão, today some lying is considered normal. Hoje, algumas mentiras são consideradas normais. In fact, a child's first few lies are seen as an important step in developing of self. Na verdade, as primeiras mentiras de uma criança são vistas como um passo importante no desenvolvimento dela mesma. I have found some amazing statistics in the research data in another book. Encontrei algumas estatísticas impressionantes na pesquisa de um outro livro. It says that most people lie. Diz que a maioria das pessoas mente. They lie more than we have ever thought possible before the study. Elas mentem mais do que pensávamos ser possível antes do estudo. But they told us the truth about how much they lie. Mas disseram a verdade sobre quanto mentem. The authors found the following information. Os autores encontraram as seguintes informações. 91% of people lie regularly. 91% das pessoas mentem com regularidade. The majority of people find it hard to get through the week without lying. A maioria das pessoas acha difícil passar a semana sem mentir. And when it comes to premeditated lies, 1 in 5 cannot make it through a single day without lying. E quando se trata de mentira premeditada, 1 em cada 5 não fica um dia sem mentir. They said that men lie more than women. Disseram que os homens mentem mais que as mulheres. And that young men lie more than older men. Que os moços mentem mais que os homens mais velhos. And that unemployed people lie more than those with jobs. que pessoas desempregadas mentem mais do que as empregadas. And that the poor lie more than the rich. E que o pobre mente mais que o rico. The most frightening findings of all is that 2 out of 3 of the people in this survey believe there is nothing wrong with lying. O resultado mais assustador de todos é que 2 em cada 3 pessoas nesta pesquisa acredita que não há nada de errado em mentir. How do we, as believers in the Word of God, face this epidemic? Como nós, que cremos na Palavra de Deus, encaramos essa epidemia? An epidemic which is invading the lives of Christians and entering our churches with incredible speed. Uma epidemia que está invadindo a vida dos cristãos e entrando em nossas igrejas com incrível velocidade. First, I want to tell you that lying is a stronghold. Primeiro, quero lhe dizer que a mentira é como uma fortaleza. It is like an addiction, or lust, or bitterness. É como um vício, cobiça ou amargura. It is like laziness, or fear, and a host of other strongholds that invade the Christian mind. É como a preguiça ou o medo e uma hospedeira de outras fortalezas que invade a mente do cristão. A stronghold can only be dealt with decisively and ruthlessly. Uma fortaleza só pode ser lidada com uma atitude decisiva e sem piedade. Not half-heartedly or by rationalizing it. Não com um coração mole ou em busca de explicações. As we continue in our series of studies from the life of Abraham, continuando em nossa série de estudos da vida de Abraão, we are going to discover that lying was a stronghold in Abraham's life. Descobriremos que a mentira era uma fortaleza na vida de Abraão. First of all, em primeiro lugar, we find Abraham and Sarah become supernaturally and miraculously younger again. Encontramos Abraão e Sara que se tornam sobrenatural e miraculosamente mais jovens novamente. She became younger and very attractive as she once was. Ela se torna mais jovem e muito atraente como fora anteriormente. Obviously, this supernatural rejuvenation was given to her by the Lord. Obviamente, esse rejuvenescimento sobrenatural foi dado a ela pelo Senhor. So that she may be able to give birth to a child. De modo que ela era capaz de dar à luz um filho. But as both Sarah and Abraham became younger again, mas como tanto Sara como Abraão tornaram-se mais jovens outra vez, the old strongholds became manifest yet once again. As velhas fortalezas manifestaram-se uma vez mais. Please listen carefully, my friend. Por favor, me ouça com atenção, meu amigo. With every blessing comes a temptation. Com toda a bênção vem a tentação. You get into marital problems, you cry to the Lord. Você tem problemas conjugais, então clama ao Senhor. The Lord answers your prayer. O Senhor responde às suas orações. The problem is over. O problema é resolvido. God blesses you. Deus abençoa você. But soon after the blessing, mas logo depois da bênção, you focus on the blessing and forget the blesser. Você se concentra na bênção e esquece daquele que o abençoou. Or you get into financial trouble. Ou você se vê com problemas financeiros. And you cry to the Lord. E clama ao Senhor. Lord, I have not been faithful in the past. Senhor, não fui fiel no passado. But if you bless me again, I will change. Mas se o Senhor me abençoar novamente, eu mudarei. The Lord blesses you again. O Senhor abençoa você novamente. But before long, you go back to the old ways. Mas em pouco tempo você volta a ser como antes. Here, Abraham and Sarah go toward the Negev for a winter vacation. Aqui, Abraão e Sara vão para o Negev para umas férias de inverno. And then they decide to take a side trip to the coast of the Gaza Strip to a place called Gerar. E então decidem beirar a costa da faixa de Gaza e chegar a um lugar chamado Gerar. There they encounter King Abimelech. Ali eles encontram o rei Abimeleque. And there Abraham falls back to his old nature and lies about Sarah.

We wander off and do our thing and try to force God to perform a miracle when we want him to. Nós pensamos longe e fazemos as nossas próprias coisas, além de tentar forçar a Deus a realizar milagres quando assim desejamos. But through it all, our faithful God holds our hands, teaches us lessons and watches over us. Mas através disso tudo, nosso Deus, que é fiel, segura nossa mão, ensina-nos a lição e nos protege. And on his appointed day, God keeps his promises. E no dia marcado por ele, Deus mantém suas promessas. Sarah's womb that has long been dead became alive again. O útero de Sara, que estava sem vida há muito tempo, tornou a viver. Here God had not only demonstrated his sovereign will. Aqui Deus não somente demonstrou sua vontade soberana, but he is preparing the world for another miraculous birth nearly 2000 years later. Mas ele estava preparando o mundo para outro nascimento miraculoso quase 2000 anos depois. But the latter birth will be of a virgin who would deliver the Messiah. Só que este último nascimento seria de uma virgem que daria à luz o Messias. In Genesis 21, verses 3 to 7, we see the following. Em Gênesis 21, verso 3 a 7, vemos o seguinte. In obedience to the Lord's direction for the sign of the covenant, Abraham circumcised Isaac on the eighth day. Em obediência à direção do Senhor, por sinal da aliança, Abraão circuncidou Isaque no oitavo dia. In verse 8 of chapter 21, we see Isaac grew up. No verso 8 do capítulo 21, vemos que Isaque cresceu. Possibly around the age of 5. Possivelmente com a idade em torno de 5 anos. A big feast was held on the occasion of his weaning. Uma grande festa foi feita por Isaque ter desmamado. In verse 9, Sarah notices, in the midst of the festivities, past sins came to haunt them. No verso 9, Sarah observa, em meio às festividades, que os pecados do passado vieram assombrá-los. Ishmael had developed a sibling rivalry and he was resenting Isaac. Ismael tinha desenvolvido uma rivalidade de irmão e estava ressentido com Isaque. By this time, Ishmael was about 17 years old. Nessa época, Ismael estava com 17 anos de idade. Sibling rivalry is part of the original sin. A rivalidade entre irmãos faz parte do pecado original. We see it first between Cain and Abel. Vemos isto primeiro entre Caim e Abel. And it continues today. E continua até hoje. Abraham had thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise. Abraão pensava que Ismael era o cumprimento da promessa de Deus. But Isaac came along. Mas veio Isaac. Ishmael's position became irrevocably different and he doesn't like it. A posição de Ismael tornou-se irrevogavelmente diferente e ele não gostou disso. So, throwing a huge party for Isaac made things worse for Ishmael. Tendo agora todas as atenções sobre Isaac, as coisas ficaram mais difíceis para Ismael. The conflict between Ishmael and Isaac has very deep spiritual implications. O conflito entre Ismael e Isaac tem implicações espirituais muito profundas. It symbolizes the conflict in the Christian life. Simboliza o conflito na vida cristã. And I want to tell you more about this. E eu quero lhe falar mais sobre isto. But because our time is almost over. Mas como nosso tempo está acabando, and I want to spend more time in explaining this important truth. E quero gastar mais tempo explicando essas verdades importantes. I want to encourage you to tune in next time to hear how we deal with these conflicts in life. Encorajo você a estar ligado conosco da próxima vez para saber como lidar com estes conflitos na vida. Until then, I wish you God's richest blessing. Até lá, e que Deus o abençoe ricamente. Você ouviu o Dr. Michael Youssef em mais uma mensagem da série Jornada da Fé, parte 12. O Dr. Youssef deixou claro que, como resultado da precipitação de Abraão em ter Ismael, com a chegada de Isaque, estabeleceu-se um conflito entre os dois irmãos. Conflito este que simboliza o conflito na vida cristã. Queremos que você seja cada vez mais esclarecido acerca do propósito de Deus em sua vida, na jornada da fé. Por isso, preparamos uma oferta especial para você. O livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Escreva-nos e peça o seu inteiramente grátis. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Não deixe de estar sintonizado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, com o Dr. Michael Youssef. Até lá, e que Deus abençoe você ricamente.